boi. É bomba, a melhor dança, meu boi. Tiro lágua, contente Teixeira. Desde que eu bebi o desconfia. E uma força também, Carolina. Da janela e da mina folia. Salve, menino, perdão os seus olhos. Que é seu de olhar e rapia. É bomba, boi. Era no...